070-0229, a intenção é RNAVE da Capitão 10. Certo. 13174, solo as 43, livre direito, chame solo, 121, décimo 9. Golf 219, 3174. Web 6741, pushback, acionamento no 04. Prezado, portão 4, é porta 4, web. Prezado, revoza para taxa, 6741. Pode ser deslocado no 1200 metros, 110 graus, 10 nós. Guarda pista livre. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde. Tá 3174, levando na Golf na sua escuta. 3174, bom dia. Taxi Alfa, Kilo, Pat 3, reposto para ingresso, Pat principal. Alfa Kilo, ingresso no Pat 3, reporta para ingresso no Pat principal. Tá 3174. Lima tem cabeceira deslocada 10. Lima tem azul 4061. Desce e mantém o 050 no 941. 924, desce para o 040, 4000 pés, ajuste 1012, autorizado início do RNAVE no Servito 368. 924 a Golf, antes de passar na final. Solo 46, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Gente, primeiro direito, 219, azul 4082. Salvador, bom dia, azul 4082. 082, bom dia, táxi via Alfa, reportando da Eco. Via Alfa, reportando através da Eco, azul 4082. Então, Salvador, 674, da web, está com 144 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, acena com fins para o táxi. India Alfa, reportando da Delta. India Alfa, antes da Delta, 674. Para ingresso no pátio. 3174, para ingressar portão 2. Em frente para o gate 2, 3174. Você tem condições visuais ao passar 2500 pés, frequência livre. Coro 924 RNAVE ou ILS? ILS. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, informe localizador. Quem respondeu foi o 948, desculpa. 924 vai fazer R9, tá visual. Não, perguntei ao senhor mesmo, 941. Vai fazer ILS, então desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, informe localizador. 1.012, informará localizador. Salvador Control, azul 4061. Azul 4061, scope code 5152. 5152. Azul 4061, request if possible fly direct Goli. Clear direct to Eval, climb 2340 radar control. 4061. 340, direct Eval, azul 4061. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 697, informação Serra descendo a 1900. No 697, identifique, boa tarde, desça até o 040, chegada a BOF. 040 na BOF, identificou, 697. Contra decoy. 741, ingresso e mantenha a possibilidade. Ela tem parte da Delta. Só uma informação aqui, senhor. A pista reduzida é da Delta à direita, essa marcação é à esquerda? À direita, senhor. Está autorizado alinhar na marca direita da Delta e decolar a pista no zero vento. 1-1-0 graus e no zero nós, web 6741. 6-0 decolar, 1-0 web 6741. 0 nós. 2009, Delta e 660. Tensão RNAV da 1-0. Gente, após. ITAP, está presente voando para o Serra Vitor 368, 3660. Serra Vitor 368, 3660. Gol 234 está estabilizado na final visual, a 11 milhas de cabeceira. Chame torre 1 no 8, decimal 612, 1924. 262, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, o gol 924, está estabilizado a 10 milhas de cabeceira. Ouro 924, continua a aproximação, guarda de pista livre. Informa os primeiros 1.200 metros fechados. 1.200? Rio 070, então 3660. Mesa para 040, autorizado RNAV partido Serra Vitor 368. 040, autorizado a RNAV a partir de Serra 2368, 3660. Minha 741, decolou 52, chame o controle 119.8. 0-0, minha 741. Controle, Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, minha 741. Fechou da Gole, 1.800 pés. 6741, suba 360, saída da Gole. 360 na saída da Gole, 6741, quanto possível, voa 11. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Cabeceira deslocada no 1.300 metros. O fim, quantas milhas está da cabeceira? Tá, 5.7 milhas da cabeceira. Valdorce, 8001, isso, informação Sierra, solicita 330 para registro. Recife 330, aguardo coordenação e cópia, informação Sierra. 8001, está pronto para feedback e acionamento, portão 11, pode iniciar enquanto agora a autorização. 8001 negativo, aguardo coordenação 330. Zero, chame torre 1 no 8, decimal 612. 6812, 3660. Boa tarde. Voo 1941, passo externo, baixando e travado. 1941, tráfego avistado, continua a aproximação. Agora pista leve, informa os primeiros 1.200 metros fechados. 24, solo do 56, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 29, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3660 da TAM. Passamos Serra Vitor 366. TAM 3660, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, forma os primeiros 1.200 metros fechados. Ciente da restrição, 3660, aguardando. 330, Hidrovia Peruíça 58. Decola 1-0, curva esquerda, saída Cucaracaju. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5162. Salva, autoridade Recife 330, Hidrovia Peruíça 58, decola 10, curva esquerda, Cucaracaju. 19-8, controle, a torre. 19-8, a torre. 18-6, controle. 5-62, transponder 2-6. 61 19-8, controle, 18-6 torre. 18-6, 19-8, controle, 18-6, obrigado. Está autorizado o feedback, né? 1-1, reportará para o táxi. Obrigado. Salve Salvador, boa tarde, bom, 924, livrou. 924, boa, via Alfa, Kilo, 43, reporte para ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, 43, agora chamará para ingresso, parte. Solo 58, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Solo livre 219, grato. Salvador, boa tarde. Jogou 1941, livre no circuito. Cheque trem autorizado, pouso pista 90, vento 1900 graus, 08 norte, cabeceira deslocada. Gente, livre pouso, 3660, baixar travado. 1-0 com a informação Sierra. 1-600, identifique e desça ao 050, chegada Mari. Identificou 050, 600. 754, pronto a cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Recife, nível 390, aerovia Peruíço 58. Decola 1-0, curva esquerda, saída Cuca, Aracaju. Controle 198, torre 186, transponde 5167. Gente, gol 1754, autorizado 390 Recife, decola curva esquerda da pista 1-0, saída Puca, Aracaju, Pátrio Whisky 58. Controle 19, decimal 8, torre 118, decimal 6 e o transponde 5167. Correto, reporte pronto, portão 08. Câmara, aquilo ingressando parte 3, gol 1924. Gente, 924, reporte ingresso, parte principal. Reporte. No 697, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 2, informa o localizador. 2000 no 0 no 2, repassará localizador, 1697. Autorizado ingresso, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso no pátio 3, para trás para o principal, gol 1-9-4-1. 9-10-4, prossiga portão 04. 04, gol 9-10-4. Confine? É o gol 1-3-2-8, 1-3-2-8, desça ao 060, identifique a chegada de Amari. 3-2-8, Amari, 060, descendo o gol 1-3-2-8. Seu B? Solo 02, livre à direita, chamo solo 121, décimo aloca 121. 941 vai dar passagem, né? 12 da Pan, após o mesmo prossiga portão 341. Vai dar passagem da aeronave da SAM, depois pô, para o 3, portão 3 e abate o ano, gol 1941. São Salvador, boa tarde, 3660 da SAM, livrando essa escolha. 660, boa, via Alfa, reporte antes da ECO. Alfa, reporte antes da ECO, 3660. Realizador, gol 1697. Torre 1-8, decimal 612, é 1697. 18-612, tem uma data. Uno 600, desça para 2510, ajuste 1012. 2512, no 600. RNAV que vai fazer, né? Desça com o VLS, só com o localizador. Gente, então desça para 2010 e informe no localizador. 2000, repassa o localizador, 600. O 697 autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-10-0 graus, 1-0 norte, cabeceira deslocada 1-1200 metros. Frente da restrição, gol 1697. da Delta. Ingresso Delta, torre 286, boa viagem. Delta 286, obrigado, boa tarde. Solo, é o Web 6721, nível 390 para a Fortaleza, autorização. 721, informação Serra. Informação Serra. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado, Fortaleza, nível 310, Euroviar, Pesulu 19. Decolagem 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 198, torre 186, transponder 5165. Então, 8001, mantenha ponto de parada do ataque federal. Mantenho na Delta, então 8001. Trouxe 198, torre 186, aciona 5165, S6721. Na posição meia dúzia, já pronto para puxa e acionamento. Autorizado, puxa meia dúzia, autorizado, 6721. Aqui vai com o seu 3660. 3660, ingresso quilo, parte 3, aguarde ingresso, parte principal. Afirmativo, quilo, parte 3, aguardando para o principal, 3660. Solo 017, livre à direita, chame solo. 12719. Livre à direita, chamando solo 019, 697, boa tarde. Então, 8001 na linha e mantém cabeceira 10. E mantém na 10, tá vindo 001. Salvador, boa tarde, Gol 697, livrado na sua escuta. 697, boa, via Alfa, reporte. Alfa, quilo, parte 3, aguardando ingresso, parte principal. Deixa Alfa, quilo, para 3, aguardando ingresso, o número 697. Já está totalmente pronto? Totalmente pronto, está iniciando o PXDEC, já 2-1. Gente, aguarde um minuto para iniciar o push, estou com trato para ingressar no quarto, ok? Vai aguardar, já 2-1. 3660, ingresso portão 10. Afirmativo, ingresso no principal portão 10, então, 3660. 721, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado iniciar o push. Após a passagem do Airbus da TAM, autorizado o push, né, já 2-1. 754. Eu escuto. Fique atento a Airbus lá, tá? Vai parquear no portão 10. Após o mesmo, autorizado puxar no portão 8. Gente, eu faço passagem do Airbus, autorizado, Gol 754. 3173, informação Serra, Guarulhos, qual nível? Sim, disponível 380, já. 38, aguardo coordenação. Cruza 70 para o 060, Gol no 328. No 328, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Informe localizador. 1012, 2000, vamos lá, lá, Gol no 328. Salvador, boa tarde, é o Gol no 600. Zero reporte, marcador externo. Informa os primeiros 1200 metros fechados. Reporte externo, ciente da restrição da pista 600. 30, vigilância 8001. 230, vigilância 8001, obrigado. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 90, vento 130 graus, 10 nós, cabeceira deslocada. Livre pouso, 90, cabeceira deslocada, 100. Uno para o táxi do POB de 100, autonomia de 4 horas e 10, alternando Maceió. 2545-12685. 2545-2085-8001, obrigado, uma boa tarde. Boa. Reportar antes da Delta, 6721. Para o táxi, o gol no 754, POB 55, 3 horas e 30, alterna Salvador. O 4, Juliette Alfa, 1012 no ajuste, até a Delta no meu escudo. Juliette Alfa, até a Delta no seu escudo, gol 1754. Sete, está atento a passagem por aço da sua companhia. Pode mesmo ingressar a porção 11. Afirmação gate para o 697? 1-1. 1-1, sente. Após passar o tráfego da companhia, prospecção 1-1 no